Na noite, ai meus olhos de vigia, se choram de madrugada, desaguam no meio-dia. Sou como um gato na noite, ai meus olhos de vigia, se choram de madrugada, desaguam no meio-dia. E o coração se incendeia no leito de minhas veias, chuva de olho é sangria. Só como um gato na noite, ai meus olhos se vigia, se choram de madrugada, desaguam no meio-dia. E o coração se incendeia no leito de minhas veias, chuva de olho é sangria. Se eu cruzasse a madrugada sem pensar no outro dia, sem fazer acrobacias pra me equilibrar no tempo. Se eu girasse um catavento, eu mudava a geografia, mas meus olhos de vigia enxergam, não podem nada. O coração seca em mágoa, chuva de olho é sangria. Sou como um gato na noite, ai meus olhos de vigia, se choram de madrugada, deságuam no meio-dia. Se choram de madrugada, deságua no meio-dia. Só como um gato na noite, ai meus olhos de vigia, se choram de madrugada, deságua no meio-dia.